longe, longe, longe daqui. Respirar outros ares e novos horizontes. Recomeçar o que restou de mim. Estou esgotado dessa vida alheia. Não estou me vivendo, estou em outra. E não dá mais continuar nessa tortura. Abro mão das tralhas, das bagagens entupidas. Recomeçar do que restou de mim. Estou indo em busca, em busca de aventura. Simplesmente não quero, não quero direção. Não, não, não. É ilusão seguir alguém. É ilusão. Apaga a estrada, e o que sobra é um deserto sem pegada. Sigo mais nada, estou sem direção. Passo agora e vem no presente a minha trilha. Mas ela passa, e tudo bem, tudo passa. As alegrias, as tristezas, isso é natural. Nada dura para sempre. Somos todos mutantes. Eu sou livre e sou meu próprio líder. Recomeçar do que restou de mim.